Pai, nós oramos a Ti. Nós pedimos ao Senhor que o Teu Espírito Santo revele a Tua palavra a cada um de nós. Nós dependemos do Senhor. E nós estamos aqui para Te ofertar, Te cultuar. E em meio a isso, temos uma comunhão maravilhosa, Senhor, da qual nós dependemos, Senhor. Mas, Senhor, nós também, em meio a este culto, queremos e precisamos ouvir a Tua voz, a Tua palavra. Assim como o Senhor tem falado a cada um de nós, em todo este ano, Senhor, de tantas formas, fale mais uma vez nesta noite, nos edificando, Senhor. É a nossa oração, que nenhum bloqueio, que nenhum dardo do inimigo possa nos perturbar, nenhum sentimento, nenhum pensamento, nenhuma fortaleza possa impedir o Senhor de fluir livremente, edificando a cada um de nós para a glória do Teu nome. É o que oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Abra comigo a sua Bíblia, o livro de Provérbios, talvez a forma mais correta de dizer, o livro dos Provérbios, capítulo 20, verso 17. Provérbios 20, 17 diz assim: suave é ao homem o pão da mentira, mas depois a sua boca se enche de pedrinhas. Que versículo interessante esse da palavra do Senhor. Suave ao homem é o pão da mentira, mas depois a sua boca se enche de pedrinhas. É um versículo tão visual, tão de experiência, que só ao ler a nossa boca imagina o que que é mastigando pedrinhas. A mentira, a princípio, parece um pão, mas depois se torna um mundo de pedrinhas que você não sabe como resolver. Que coisa impressionante como que Deus trata de todas as coisas desta vida de uma forma tão perfeita, tão linda. Abra ainda sua Bíblia em Sofonias, capítulo 3. Talvez você não tenha tanto costume de abrir em Sofonias, finalzinho do Velho Testamento. Tem Zacarias, Ageu e Sofonias, capítulo 3, verso 13. O texto sagrado diz assim: o remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, pois serão apacentados e se deitarão, e não haverá quem os espante. O remanescente de Israel significa o povo que não se dobra, o povo que prevalece, que permanece. É remanescente, é vitorioso, prevalece porque não comete iniquidade, nem profere mentira, e na sua boca não se acha língua enganosa. Eu não preciso mentir, porque sou apacentado, me deito, e não haverá quem me espante. É uma verdade proclamada pelo profeta ao povo de Israel. Nós estamos vendo alguns textos bíblicos que já nos incomodam ou mexem conosco numa área que para muitos é um desafio. Mentira. O que é mentira? Já vimos que é um bocado de pedrinha na boca de quem pratica. Já vimos que o povo de Deus não precisa usar mentira. Leia ainda comigo João capítulo 8. O privilégio do reino de Deus é que o Senhor nos dá sabedoria, ensino sábio e perfeito em qualquer área da vida, irmão. João capítulo 8, verso 44, nós lemos assim: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aquelas pedrinhas que ficam na boca de quem mente são produto do diabo. É interessante que diabo não é apenas o nome de Lúcifer, mas diabo é um título, significa adversário. O diabo, que é o nosso adversário, o arqui-inimigo de Deus, que não trabalha senão pelo propósito claro e específico de nos destruir, matar, roubar e destruir. Pai da mentira, ele usa a mentira para o seu propósito de destruição. Lá em Efésios, leia ainda comigo, Efésios, carta de Paulo à igreja em Éfeso, capítulo 4, verso 25. Efésios 4, 25, diz assim: pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Paulo, agora falando ao povo de Deus, não no Velho Testamento, no Novo Testamento, o mesmo povo que está sendo edificado pelo Senhor, e agora no Novo Testamento é chamado de igreja, Paulo diz: não mintam, não falem mentira, mas falem a verdade, cada um com o seu próximo. Um pouquinho mais adiante, segunda carta aos Tessalonicenses, segunda Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7 ao verso 10, leia aí na sua Bíblia, acompanhe, diz assim: pois o mistério da iniquidade já opera, somente há um que agora o detém, até que seja posto fora, e então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. A esse iníquo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. O reino de Jesus, o evangelho do Senhor Jesus Cristo, a vida cristã, a vida de igreja, do corpo de Cristo, é uma vida na verdade. Se podemos desenhar dois universos muito distintos que colorem o reino de Deus e o reino das trevas, esse desenho é mentira e verdade. O reino de Deus é o lugar de verdade. E aqueles que não receberam do amor de Deus para serem salvos perecem na mentira. Mais do que isso, irmão, eu quero que você vá construindo esse ambiente propício para estudarmos sobre o que o Senhor quer nos falar nesta noite, vendo que a obra de Satanás nestes últimos tempos, através disso que está na profecia bíblica, que é a vinda do anticristo, se dará pela operação de mentira e engano. Isso nos faz entender que a mentira não é apenas uma coisa que me aconteceu eu não tive como. A mentira não é apenas um problema nos relacionamentos. A mentira, ela é o modo pelo qual o anticristo, Satanás, trabalha nessa terra. E é o modo pelo qual ele vai estabelecer o seu império sobre Bush, sobre Barack Obama, sobre Lula, sobre qualquer país, sobre a China. Não importa qual país, haverá um homem que vai se levantar e vai se estabelecer nessa terra como o mais poderoso homem de toda a terra e em toda a época, fazendo sinais como sendo Cristo, enganando a quase todos como sendo o próprio Cristo, e a Bíblia diz que o seu poder e os seus sinais são prodígios de mentira. A mentira, ela é a ferramenta satânica que vai garantir ao anticristo o trono sobre toda a terra. A mentira é algo muito mais denso do que nós imaginamos. Lá em Apocalipse capítulo 21, a palavra do Senhor diz que não entrará no céu, na eternidade, nada impuro, nem o que pratica abominação ou mentira, somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. De novo, por uma conclusão, nós podemos dizer que aqueles que estão salvos, que estão escritos no livro da vida, não precisam mentir. A mentira não faz parte da vida de um servo, de um discípulo de Jesus, de um cristão verdadeiro, não apenas nominal. Principalmente porque a mentira é o ambiente, não do reino de Deus, mas do império das trevas. E trevas é o ambiente da mentira. Porque é impossível alguém mentir se tudo está na luz. É como a criança que foi na cozinha e se lambuzou com os bombonzinhos, os brigadeiros que a mãe acabou de fazer, e ele não percebe, a criança não percebe, mas está com a boca toda suja de chocolate, e a mãe fala assim: filho, você comeu os brigadeiros. Não! Não existe mentira diante da luz. Quando a luz vem, é impossível haver mentira, porque tudo se descobre, e Satanás trabalha nas trevas. Tudo aquilo que precisa ficar escondido na nossa vida tem que ser deixado para trás, tem que ser transformado, porque qualquer coisa que eu tenho que esconder significa que eu tenho que colocar nas trevas. Não adianta, não prospera, não prospera. E nós já temos um ditado que diz que a mentira tem pernas curtas. Não vai longe, a mentira realmente é isso. A palavra trevas, que expressa a ausência completa da presença de Deus, do reino de Deus, ela significa claramente o que acontece quando alguém se utiliza da mentira, gera trevas. Além de trevas, irmãos, nós temos um outro termo que está relacionado com Satanás e mentira, que é o termo dardo. Na Bíblia nós lemos sobre a mentira, é fácil até socialmente nós entendermos a questão da mentira. Os psicólogos se gastam para tentar adaptar a mentira para o uso social, para a necessidade dos relacionamentos, mas a mentira é mentira. É o elemento do império das trevas que inclusive estabelece o reino do anticristo. E a mentira, ela só acontece no meio das trevas. E é nas trevas que aparece esse elemento, esse item, que também a Bíblia trata, que se chama dardo. O que é um dardo? Você já viu os jogos de dardos? Alguém de longe, com muita eficácia, com muito treino, com muita precisão, consegue lançar uma flecha, uma seta, um dardo, uma vara com uma ponta trabalhada a uma distância muito longa, muito longe. Dardo é algo que alguém manda de longe sem precisar chegar perto. E dardo é o que a Bíblia diz que Satanás manda, envia sobre todos os seres humanos desta terra. A ponto da Bíblia dizer que ele anda ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. E a palavra do Senhor diz em Efésios 6, que eu e você precisamos tomar posse do escudo da fé, com o qual nós podemos apagar, extinguir, aniquilar os dardos do diabo. Outra palavra que a Bíblia usa, e está também no capítulo 6 de Efésios, é cilada. Cilada quer dizer trapaça, fraude. E esse texto de Efésios 6 nos diz claramente que eu e você precisamos nos fortalecer no Senhor para estarmos firmes contra as astutas ciladas do diabo. E cilada é também um elemento que pertence ao império das trevas e do engano. Para alguém cair numa cilada, ela precisa estar oculta. Ninguém cai numa cilada. Oh, um buraco. Ai, meu Deus, eu vou escorregar e vou cair. Ninguém cai. Se você vê, você pode sair dele. Ah, uma casca de banana. Ai, meu Deus, vou escorregar. Não, se você vê, você pode se livrar daquilo. Mas se você não vê, se está em trevas ou se está envolvido por engano, você pode cair. E as ciladas do diabo são assim, em meio às trevas e ao engano. E toda cilada, todo dardo, toda mentira das trevas tem um único propósito: destruir. Pelo engano, destruir. Por isso que é assim que o anticristo vai se estabelecendo. Eu quero frisar, não é que ele vai se estabelecer, ele está se estabelecendo. Tudo hoje, seja na política, seja na economia, até mesmo na geografia, tudo está cooperando para o estabelecimento do anticristo. Não tenha dúvida disso. O mundo inteiro está pronto para o governo único mundial do anticristo. E tudo isso está sendo estruturado, segundo o texto que lemos em Tessalonicenses, pelos prodígios de mentira. Por que é que nós estamos vendo esses textos, irmãos? O que é que o Senhor quer nos dizer? Primeira coisa, Satanás, o diabo, é o nosso acusador. Diabo significa adversário. Satanás significa acusador. E esta é a forma com que o diabo trabalha nesta terra. Está claro pelos textos, ou qualquer outro texto que quisermos ler a respeito desses assuntos aqui. O maligno trabalha nesta terra e vai trabalhar até que o anticristo seja destruído, como lemos no texto, pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, com uma ferramenta chamada mentira. As ciladas e os dardos são formas de manifestação da mentira nas trevas. E é assim que ele trabalha o tempo inteiro contra nós. E a mentira pode ter um outro nome que vai ficar mais frisado para nós nessa ministração a partir de agora: o irreal. O que é a mentira, senão o irreal? O que é real? E o que não é real? Nos nossos sentimentos, o que é real? E o que não é real? Nos nossos pensamentos, o que é real? E o que não é real? Lá em Efésios 6... nós aprendemos do Senhor que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Nossa luta não é contra as coisas dessa terra. Nossa luta é nas regiões celestes, no mundo espiritual, contra principados e potestades, espíritos dominadores das trevas, fortalezas do mal. Nossa luta, na verdade, é contra algo que é irreal. Mas o diabo é real, a Bíblia fala do diabo, sim, mas Jesus já o venceu. Portanto, tudo o que opera a partir do maligno hoje, opera a partir do irreal. Jesus verdadeiramente destruiu as obras de Satanás, o seu domínio na cruz do Calvário, e nos deu vitória, tomou as chaves da morte e do inferno, e ele não tem poder e direito e domínio de nada, de fazer absolutamente nada. E tudo o que ele faz é irreal. Por isso que o Senhor diz que eu posso apagar os dardos dele, porque eles são irreais. Mas eles vêm de uma forma tão violenta como cilada nas trevas, que nós corremos o risco de cair e acreditar que é real. Isso se chama mentira. A mentira é apenas o estabelecimento de algo que é irreal como se fosse real. E essa é a forma do diabo atuar, tanto lá no levantamento do anticristo, como desde o início. Por isso a palavra do Senhor diz, desde o início ele é assim. O irreal é a nossa luta. Nossa guerra contra Satanás é a mesma coisa que nossa guerra contra o irreal, o que não é verdadeiro. O irreal se estabelece na nossa vida, na nossa mente, na nossa alma, por pensamentos, sentimentos, que são os dardos inflamados do maligno. Coisas que não são verdade, chegam a nós como sendo verdade. É assim que o diabo trabalha. Ele não tem poder algum. Alguns estudiosos estudaram um funcionamento do cérebro humano que chamam de cenário mental. Nossa mente, e naturalmente por causa do pecado, tem condições de olhar uma fotografia, de ver um episódio, de ouvir uma voz e imaginar coisas que não têm nada a ver com a verdade. Começa você ouvindo o telefone falando com alguém lá na empresa, toda semana você liga para aquela pessoa, quero falar com Josué. Josué, aqui é o Sóstenes. Ô, Sóstenes, como vai? Tudo bem? 3 anos lidando comercialmente ali, você nunca viu o Josué, mas você ouve a voz dele toda semana, e um dia você vai se encontrar com o Josué. Qual surpresa de você perceber que ele não é nada parecido com o que você imagina. 100% das vezes é assim. Porque a nossa mente não tem condições de criar uma imagem verdadeira, real, se não estiver diante do que é verdadeiro e real. E então nós fazemos uma ideia, e aquilo se torna como um pano de fundo, um cenário na nossa mente. Todas as vezes que eu pensar no Josué, eu vou pensar no Josué segundo o que a minha mente imaginou. Mas isso não acontece só à distância, isso acontece aqui no dia a dia. O olhar de uma pessoa para mim e para você transmite uma informação. E a ciência humana estuda isso numa matéria chamada semiótica. A forma com que você colocou os móveis na sua casa, a forma com que alguém decorou a vitrine da loja, o que passa no filme, a forma com que foram editadas as imagens da notícia lá em Santa Catarina, ou em qualquer lugar, as coisas que vemos geram uma imagem na nossa mente que vai além do que é real. E se nós não levarmos nossa mente cativa, como diz Paulo, eu levo minha mente cativa ao Senhor, então nós podemos nos tornar vulneráveis a nossa própria imaginação. Quantas vezes nós pensamos algo de alguém só porque alguém fez ou não fez isso ou aquilo, e aquilo fica como um cenário na nossa mente, toda vez que a gente vê aquela pessoa, toda vez que a gente ouve aquela pessoa, ou toda vez que a gente fala daquela pessoa, a gente se lembra rapidamente daquele cenário. Ah, esse é aquele que... Eu lembro que estava conversando com uma pessoa, um advogado, e ele disse assim, olha, eu estive falando com um desses homens aí do escândalo do Mensalão. Ele diz assim: eu fiquei impressionado, porque aquele homem não é nada do que parece na televisão. Aquele homem é um sujeito assim, assim, assim, assim, assim, absolutamente contrário a tudo que a gente imagina na televisão. Eu estive pessoalmente com ele, e essa pessoa estava me contando, e eu posso dizer que aquele sujeito não tem chance nenhuma, ele não é nada do que parece na televisão. Como nós vemos as coisas e criamos uma fantasia enorme. Lá em casa eu tenho uma menorá pequenininha, olha, é do tamanho aqui, ó, menor do que uma mão. E essa menorá ficava sobre a mesa do programa de televisão. Não tem um que, vendo a menorá, falou assim: não, não é essa não. Na televisão parecia enorme. Porque tudo que a gente vê, mesmo fora da televisão, passa como que por um filtro da nossa mente misturada com a nossa alma e gera uma imagem na mente que, na maioria das vezes, é irreal. Então nós temos uma luta. Eu não estou dizendo que o diabo não é um ser, de forma alguma, o diabo é um ser. Os demônios são seres, mas eles não podem atuar de forma alguma, a não ser nas trevas com o irreal. E é o irreal, atendido como real, que leva o homem a tomar atitudes, decisões, caminhos que constroem tudo o que o diabo precisa para gerar destruição. Nossa luta é contra o irreal. O irreal na nossa mente vai gerando, construindo um cenário, e nós lidamos com as pessoas, nós lidamos com as coisas, nós tomamos decisões, tomamos atitudes baseado no que está na nossa mente, que na maioria das vezes é irreal. Só a palavra de Deus é real. Só a vida de Jesus em você e em mim é que é real. Só o evangelho do Senhor Jesus Cristo é que é real. Todas as demais coisas passarão, são irreais. Só o reino de Cristo, só a palavra, só Deus é real. E a minha luta e a sua luta é contra o que é irreal. O que o diabo está fazendo ao nosso redor? Construindo coisas irreais para nos levar na alma a termos emoções, vontades e tomarmos decisões. E essas decisões criam o ambiente real, palpável, material, físico, terreno, para destruição. Quantas vezes você já pensou: ah, meu Deus, eu acho que não vai dar certo, isso aqui vai ser, eu estou vendo, ah, meu Deus do céu, isso aqui vai ser o problema, vai ser, e de repente, não foi, ufa, graças a Deus. Alguns vão falar: benza a Deus, outros vão falar assim: obrigado, meu santinho. Outros vão falar assim: glória a Deus. Cada um vai ter uma expressão na boca. Mas a única coisa que aconteceu realmente foi que a imaginação, o irreal de que daria errado, não se completou e aconteceu alguma coisa diferente do que essa pessoa pensava, imaginava. Quantas vezes o diabo trabalha ao nosso derredor, lançando um dardo: fulano está pensando isso de você. Seu trabalho, sabe o que vai acontecer? Na hora que sobrar, vai sobrar para você, e você vai ver o que vai dar. Isso aqui vai ser, olha, vai ser, você vai ver o que... O irreal.